parte da hora da misericórdia, veja como Deus vai agindo na vida e como vale a pena. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor sempre, hoje e todo dia, porque o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor sempre fará maravilhas em nossa vida. Eu sou Lucidalva Dias de Carvalho, de Terra Rica, Paraná. Eu quero deixar uma graça que eu recebi, que eu tinha glaucoma no meu olho. E sempre eu fazia novena pedindo uma graça, que eu não estava enxergando, via só um vulto preto. E vi o padre Reginaldo Manzotti dando a benção. E quando ele disse, filha, coloca a mão nos seus olhos e veja, era na novena do Divino, do Espírito Santo. Aí eu peguei, coloquei a mão no meu olho e peguei carona junto a essa graça. Aí depois continuei fazendo novena, quando foi na novena de Santo Antônio, outra filha do Mato Grosso, tornou dizer pro padre que ela tinha problemas sérios nos olhos. Aí eu peguei de novo carona na oração que ele fez para a mulher lá do Mato Grosso, retornei pedir a benção e a libertação do meu problema nas vistas. Passado 15 dias depois, eu fui no oftalmologista e ele disse, você não tem no olho o que você falou. Então, graças a Deus e ao Padre Reginaldo, eu agradeço a Deus e a Virgem Maria e Nossa Senhora por toda essa graça. E que Deus dê força para o Padre Reginaldo levar essa evangelização adiante, porque tem dado muito bênçãos e muitas graças por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Só Jesus louvar, filha. Um abraço ao povo querido de Terra Rica, terra dos Três Morrinhos, terra abençoada, claro, noroeste do Paraná, né? Filhos e filhas, vamos lá, segunda-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam. Palavra poderosa, Lucas 6:11. Escuta essa música, como é forte. Palavras por palavras. Como é bonito ouvir teu coração. Que coração é esse, Padre? De Deus. Bíblia é o coração falante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem de mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhe, eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Passando o olhar sobre eles, Jesus disse ao homem, estende a mão. E a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje, de novo, toca no, na temática do sábado, mas coloca Jesus libertando um homem de mão ressequida. Não sei se você sabe que toda e qualquer pessoa que era deficiente, que eles chamavam de aleijada, aleijada, deficiente, era tido como castigo. Por isso Jesus prontamente tenta tirar esse fardo social, político, religioso, um fardo muito grande sobre a pessoa. Além de ser deficiente, ela se sentia marginalizada. Jesus toma uma atitude, atitude de vida e vida em plenitude. Ele toma a iniciativa, o homem da mão seca, e o cura. O homem da mão seca simboliza os excluídos, tolhidos em sua capacidade de agir. Jesus olha com amor para esse homem e de uma forma repreensiva sobre os fariseus. Senhor, que nas nossas rodas sociais ninguém seja excluído. hoje, eu quero lembrar a todos que Ele nos ama. Profundamente, Ele nos ama. Você tem consciência disso? Tenho esperado que viesses a mim. A hora da misericórdia é uma prova do amor do Senhor. Ele amou. Ele viu aquele homem de mão ressequida e se preocupou com ele. Eu sei bem o que tens vivido. Jesus olha para nós e se preocupa conosco. Sei também que tens chorado. O Senhor sabe o que cada um de nós passamos, mas quer nos ajudar. Toma a iniciativa. Pois permaneço ao teu lado. É Ele que nos ama, é Ele que está dizendo: eu te amo com amor eterno. É Jesus que está falando para você nessa segunda-feira. Como eu. Olha para a cruz, quer prova maior? Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém nos ama como Ele. Ele nos ama verdadeiramente. Ninguém te ama. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Foi por ti porque eu te amo. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado, Jesus. E é por acreditar nesse amor que hoje, segunda-feira, pedimos abençoe essa semana. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Abençoe a água e todos os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.